Olá, Glória. O que é glória? Glória tem muitos usos na Bíblia, a gente vê muitos sentidos, incluindo júbilo, contentamento, inclusive. Se nós formos observar o termo, a palavra em si, é um termo neutro. O que vai definir se essa glória ela é positiva ou negativa, se o seu sentido é positivo ou negativo, se é uma coisa boa ou ruim, vai depender de onde ou em quem está apoiada essa glória. De que nos gloriamos? De que a pessoa se gloria? Bom, a gente chegou aqui ao fim da carta de Paulo aos Gálatas e nós vimos de muitas formas aqui a confrontação entre o verdadeiro e o falso evangelho. O falso evangelho aqui representado pelo legalismo judaizante que tentava impor, como na verdade impunha, ali para as pessoas, principalmente os novos convertidos ali daquela região da Galácia, procurava impor ali uma série de preceitos, uma série de observâncias, costumes e principalmente a circuncisão aos gentios, né, como forma de aperfeiçoamento espiritual, como forma de complemento, digamos assim, a uma salvação que teria sido precária, segundo eles, sem esses elementos. Glória de um verdadeiro crente. Ou glória mundana? Essa é a questão como Paulo encerra essa carta. E essa glória mundana, obviamente, ela pode vir embalada, disfarçada de religiosidade. E é isso que a gente vai ver, então, nessa passagem de hoje, finalzinho aqui, da carta. Começa aqui, então, no versículo 11 e vai até o 18. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então a gente pode ver aqui claramente neste finalzinho de carta, dois tipos de glória. E primeiro eu quero falar aqui sobre a glória dos homens para os homens. A glória dos homens para os homens, obviamente, é uma glória que precisa ser fabricada, ela precisa ser produzida, porque os homens não têm glória no sentido pleno do termo, no sentido do que significa isso. Os homens não poderiam contentar-se em si mesmos, jubilar-se em si mesmos, se orgulharem de si mesmos. Mas é isso que acontece, é isso que é a glória dos homens para os homens. Ela é uma é algo que está cheio de motivações que Paulo aqui desmascara quando a gente observa aqui o seu escrito, né? As suas palavras. Está cheio de motivações ocultas, motivações escondidas e que são aqui totalmente expostas. como a gente pode ver. Paulo diz aqui no versículo 12: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É uma motivação, obviamente, egoísta que está sendo colocada aqui. É uma boa impressão externa. É como que aquela circuncisão, ou seja, algo que pode ser visto, é visto em modo de dizer, né? É algo que é comentado, algo que é divulgado, algo que foi feito, né? Na pessoa. É uma realização, mas é uma realização para eles. E Paulo traz aqui uma questão interessante, para eles não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja que esses judeus barra judaizantes, eles agem como muitos dentre os mestres ali, judeus, agiam naquela época. Lembra que Jesus comentou sobre isso, sobre o proselitismo deles. Proselitismo é você sair à caça de adeptos, né? Para o seu segmento ali. Então eles faziam muito isso, eram muito ativos em buscar seguidores, né? Buscar adeptos. E veja, claro que dentro do espectro do judaísmo, isso algumas vezes era complicado e gerava alguma perseguição para eles, gerava problemas. Ora, agora eles encontraram ali efervescendo, né, toda essa exuberância de pessoas que abraçavam a fé em Jesus Cristo, e eles o que eles tinham a dizer para essas pessoas? Olha, Jesus Cristo é judeu, era judeu, mas você precisa se identificar com o judaísmo. E dessa forma, com essas propostas que eles traziam, o que Paulo está desmascarando aqui é que isso escondia o desejo deles de se manterem ao lado de uma terceira via, vamos dizer assim, que não era o judaísmo e que não era o cristianismo. O cristianismo não era uma subversão do judaísmo, não era uma adaptação do judaísmo. O cristianismo é o cumprimento daquilo que, dentro de tudo aquilo que tem no Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo, e assim os apóstolos expunham o evangelho. Mas agora, é claro que essas pessoas, eles, através disso, eles procuravam criar uma alternativa em que eles ganhassem a simpatia dos gentios, mas ao mesmo tempo eles também se mantinham amigos dos próprios judeus, ou seja, não, nós aqui estamos colocando as coisas em ordem. Essa coisa de Paulo aí, falar só sobre graça, tudo é pela graça, etc. Não, não, aqui a gente tá alinhando tudo aí com a lei de Moisés e tal, e com isso eles deixavam de ter problemas e ficavam ali numa via confortável para eles. Paulo desmascara isso. Diz: olha, vocês estão sendo manipulados aí por esse pessoal. A motivação deles não é boa. A motivação deles é cheia de astúcia. Olha o versículo 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles não podem, ninguém cumpre a lei. Paulo já falou muito sobre isso aqui na carta, né? Mas, no entanto, eles querem que vocês sejam circuncidados. Olha novamente o motivo oculto aqui: a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Para eles terem um motivo de se gloriarem. Essa é a busca da glória pessoal. Eles querem ter um motivo de satisfação. Olha o que eu produzi. Produzi isso aqui. Olha quantas pessoas eu encaminhei aqui para determinada situação. O legalismo sempre gosta de trabalhar com números, com estatísticas, com esse tipo de coisa. Por quê? Porque tem que apresentar algo para os homens verem, para os homens poderem se congratular, né, com isso, eles poderem ter do que se orgulhar, poderem ter algo para ali apresentar. Eles dizem: olha, mas nem eles não cumprem a lei, mas eles querem fazer com que vocês cumpram determinadas coisas. Aqui você viu novamente circuncidar o ponto principal, Para quê? Para que eles se gloriem no corpo de vocês, nas marcas de vocês aí. Veja aqui no versículo, ainda no versículo. No versículo 13, desculpa. Eles falam de coisas excelentes, coisas proveitosas, procuram dar um ar de sofisticação, de espiritualidade, coisas que a gente também já comentou aqui, mas a questão toda é a busca da glória pessoal. Buscar a glória pessoal, veja bem, é algo natural no ser humano. O ser humano gosta disso. O ser humano, na sua pecaminosidade, ele quer ter um reconhecimento, ele quer ter um diplominha, ele quer ter uma medalha, ele quer ter um troféu, ele quer algo que o glorifique, que ele seja glorificado. Eu vejo muitas vezes o pessoal, né, a gente teve Olimpíadas aí, o pessoal celebrando as suas vitórias e tal, e tem lá o seu reconhecimento. Eventualmente tem algum cristão ou pseudo-cristão, a gente não está aqui para saber, né, para avaliar, porque a gente não tem como saber quem é crente mesmo ou quem apenas aderiu ali a algum tipo de cristianismo, né? E ali eles falam que essa medalha é para Jesus, etc, etc. Mas estão muito orgulhosos, na verdade, de si mesmos, né? Na maioria das vezes, pelo menos, a gente consegue captar essa questão. É difícil, é sutil. De qualquer forma, o mundo também incentiva isso. O mundo também acaba levando as pessoas a valorizarem esse tipo de coisa. Mas é errado. A questão é que o legalismo acaba promovendo isso. Todo tipo de legalismo, não só aquele legalismo judaizante, mas todo tipo de legalismo, ou seja, todo acréscimo, tudo aquilo que foge do evangelho puro, simples, verdadeiro, tudo aquilo que procura trazer enfeites, acessórios, penduricalhos ao evangelho, é que é uma maneira de dizer: olha, o evangelho não é suficiente, o evangelho não basta, precisa mais disso, disso e disso. Todas essas formas de legalismo, elas acabam promovendo a busca da glória pessoal. Pense um pouco sobre isso e você vai verificar como é verdade. Vai lembrar aqui o texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Bom, estamos presumindo aqui que a pessoa é realmente sábia, e que tem uma pessoa realmente forte aqui, e que tem uma pessoa realmente rica, né? Tem aqueles que se gloriam sem o ser, né? Mas aqui estamos supondo pelo texto que existem pessoas que têm alguma suposta razão para se gloriar, né? Ou da sua sabedoria, ou da sua força, ou da sua riqueza. Agora veja o versículo seguinte, 24. Mas ele diz: não se glorie, né? Não se glorie nessas coisas. Não é para você se gloriar nisso. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Dois pontos: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Quem se gloriar, glorie-se em compreender e conhecer a Deus. O resto não é somente ilusório, mas é contrário à vontade dele. Bom, a boa notícia é que temos a glória boa, glória que é para Deus, a glória que não precisa ser produzida, fabricada. Você não fabrica glória para Deus. Por quê? Porque Deus já tem glória. Ele tem glória em si mesmo. Deus não está lá roendo as unhas, esperando que você reconheça quem ele é. Ele não está lá perdendo sono porque você não dá o devido crédito a ele, pelo que ele merece. Deus não é assim. Ele tem glória verdadeira, ele é o verdadeiro dono, o Senhor da glória, e a única coisa que resta é reconhecer tão somente isso. Paulo aqui, você vê que ele começa esse trechinho, eu pulei até aqui propositalmente o versículo 11, de cara na análise, né? Ele começa dizendo: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. É comum os comentaristas, os historiadores, se referirem a trechos assim, quando Paulo fala assim, né, principalmente ali no finalzinho das suas cartas e tal. Ele já tinha falado de uma deficiência e tal. O pessoal associa uma coisa com a outra e dá a impressão que por causa de uma deficiência visual, né? É muito comum as pessoas entenderem que Paulo tinha algum tipo de deficiência visual, por isso ele contratava os chamados amanuenses, uma espécie de secretário ali, romanos, né? Por exemplo, é o caso, né? Que ele dita, né? O tal do Tércio lá, que inclusive coloca o nome dele ali. Paulo diz: olha, sou eu que estou redigindo, né? Lá no começo ele fala, mas Tércio ali assume, coloca o seu nome, né? O seu carimbo, sei lá, né? Como a gente poderia chamar, dizendo que a escrita veio pela sua mão. Mas aqui, veja, ele está dizendo com os próprios punhos, e letra grande, então dá essa ideia, supostamente, que ele está escrevendo com letras muito grandes por não enxergar bem. Bom, pode ser, pode não ser, a gente não tem não tem uma base para afirmar isso de maneira dogmática e tão afirmativa. Embora tenha gente que gosta até de fazer todo um sermão em cima disso, obviamente isso não é correto, não está explícito. O que está explícito? A preocupação de Paulo, o empenho dele em fazer o que é necessário, o empenho dele em cumprir o seu papel, o empenho dele em mostrar o que tem que ser mostrado, em escrever. Olha, eu estou aqui escrevendo, eu tô escrevendo com a minha própria mão. Seja lá o que isso, que esse tipo de esforço ele estava usando para fazer isso. O fato é que glória para Deus significa renunciar à glória pessoal. Não tem jeito. Ou você fica no trono, ou Deus fica no trono. Ou você aparece muito, ou Deus aparece muito. É muito difícil você aparecer e deixar Deus aparecer. Dá para fazer. Paulo, por exemplo, aparece bastante, né? Você vê ele na Bíblia o tempo todo, as pessoas o conheciam. Mas Paulo era um desprezado, de um modo geral, assim, olhando no âmbito geral da sua vida, né? Era uma pessoa. Não é um homem de sucesso como a gente veria hoje em dia, como a gente estimaria, não só hoje em dia, como naquele tempo, no primeiro século, né? Não era um dos bonitões lá, né? Do Império Romano ou dentro da sociedade judaica, da sua época. Aliás, ele renunciou a tudo isso. Veja o versículo 14 aqui. Paulo diz: quanto a mim, em comparação a tudo aquilo que os judaizantes estavam fazendo, né? Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário renunciar à glória pessoal. E Paulo está dizendo que eu jamais coloque os meus alvos, os meus objetivos, as minhas motivações em busca de uma glória pessoal, mas apenas a glória de Jesus Cristo esteja em foco. Ele é que deve ser glorificado. Ele é que deve ser, o nome dele é que tem que ser conhecido e engrandecido perante as pessoas. É isso que eu quero. É nisso que eu me empenho. E é isso que eu desejo que aconteça na minha vida, Paulo está dizendo, que eu jamais faço o contrário disso. É necessário renunciar à glória proposta pelo mundo, porque o mundo propõe isso. E é por isso que Paulo diz: é nessa cruz que ele crucificou, o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. O que isso significa? Que a cruz de Cristo significa, ela representa o rompimento, não é uma representação fictícia. Preste atenção, é uma representação real. Jesus Cristo esteve ali dando a sua vida para que o mundo fosse crucificado ali para nós e nós para o mundo, para que houvesse um rompimento. Como assim um rompimento? Então eu vou morar numa caverna e vou me isolar das pessoas, eu vou vestir aí uma, sei lá, uma roupa preta, um chapéu, um capuz, andar por aí, não falar com ninguém. É, o que é isso? Não, é você romper com os valores que te empurram para glórias que o mundo valoriza, as glórias que o mundo quer que você entre no jogo. Olha, vamos barganhar algumas glórias aqui. Eu te dou umas glórias, você me dá algumas glórias. Muitas vezes é isso que acontece. Ninguém fala assim, né? Ninguém fala assim. Mas por trás de muitas negociações no cotidiano humano, o que está oculto e o que está por trás é a troca de glória. Troca de glória pessoal. As políticas do mundo. Olha para, se você olhar para a política, você não precisa pensar em mais nada. Você só olha para qualquer panorama político. Eu não estou aqui degradando os políticos e tudo mais, mas é que faz parte do ambiente, faz parte da sua própria, do seu próprio anseio. Precisa de voto, precisa de bope, precisa disso, precisa daquilo, né? Precisa aparecer na televisão, precisa gerar notícia, seja falso, verdadeira, boa ou ruim, falem bem, falem mal, mas falem de mim, como dizem, né? Ou como diria o chefe da propaganda nazista, Goebbels, né? Vamos repetir uma mentira 1.000 vezes que o povo vai achar que é verdade. E assim segue. E aqui, tanto faz. O lado A, o lado B, se você vota nesse ou naquele, ninguém está isento. E não é só na política. Isso acontece dentro do próprio. Das próprias mídias, até aquelas que se dizem isentas, né? Ou dentro do ambiente da moda, o que dita a moda, o que dita as tendências, né? Enfim, as redes sociais, olha o que são as redes sociais, que exposição, que vaidade, né? Quantas fotinhos, né? De perfil, de lado, com o olho para cima, com o olho para baixo, piscando o olho. Língua para fora, então, nem se fala, né? Para que todo mundo venha ali e coloque o seu joinha, o seu like, como se diz. Gente, glória do mundo é algo que Paulo crucificou para ele, e ele foi crucificado para isso. Ele morreu para isso, ele quer dizer, né? Morri. Lá Jesus Cristo, ele resolveu isso para mim. Eu não podia, eu não tinha poder para isso, mas a morte de Jesus Cristo proporcionou isso. Então eu não quero fazer com que isso reviva na minha vida, com que essa força se levante novamente, é o que Paulo está dizendo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. É necessário ter as marcas de Cristo. Porque você renuncia, mas o que você precisa ter? Qual a tua essência? Você nasceu de novo? É isso que Paulo está dizendo. Quem nasceu de novo tem as marcas de Cristo. De nada vale ser circuncidado ou não. Isso não resolve a situação espiritual de ninguém. Nenhuma marca exterior, nenhum ato externo resolve. E vamos esclarecer também, né? Nem o batismo, né? O batismo, claro, ele tem que ser realizado, e diferentemente da circuncisão. É bom explicar, né? A gente sabe que é uma ordem, mas se você batizar uma pessoa, e acontece nas igrejas, né? Acontece às vezes a pessoa ser batizada A pessoa não é convertida. Ah, mas eu sou batizado. Mas a pessoa, durante a sua vida, acabou negando tudo aquilo que supostamente ele afirmou ali. Esquece tudo. Então a gente pode estender um pouquinho essa questão da circuncisão a qualquer meio externo. Não tem nada externo. O que Paulo está dizendo é crítico, é pontual, é certeiro. A única coisa que importa é nascer de novo, é ser nova, criatura. Ele fala, isso vale, essa regra vale tanto para os que já estão na igreja como o Israel de Deus. O Israel de Deus, os aliancistas pensam que é a própria igreja. Mas então por que que Paulo está fazendo uma distinção aqui, se é a própria igreja? Aqui ele está falando, obviamente, Paulo nas suas cartas, ele costuma fazer uma distinção entre o Israel verdadeiro, o Israel eleito, digamos assim, aqueles judeus que ainda viriam a se converter, né? E o outro, que é um Israel étnico, nominal. Ele fala: olha, o que vale é isso. E essas marcas de Cristo não é apenas a marca interna do novo nascimento, mas a marca externa. Qual é a marca externa? Olha, o versículo 17 é interessante nesse sentido. Ele diz: sem mais que ninguém me perturbe. O que ele quer dizer aqui com não perturbar? Que ninguém ataque a sua autoridade da forma como vinha acontecendo. Que ninguém desautorize o evangelho por ele pregado. Que ninguém desminta as verdades que ele ensinava àquelas igrejas. Porque não havia sentido em tirar a verdade para colocar a mentira no lugar. Ele diz: pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você sabe que no primeiro século as pessoas eram marcadas. Aliás, infelizmente, na história da humanidade, as pessoas continuaram sendo marcadas, principalmente os escravos. É uma coisa bem, bem lamentável, né? Nas relações humanas. Mas o fato é que isso era verdade. Para que eventualmente um escravo fujão pudesse ser identificado, mas também alguns bandidos, alguns apenados, né, que estavam cumprindo pena em algum cárcere, em algum lugar lá, algumas vezes eles eram marcados também, para que em caso de fuga eles pudessem ser identificados. E o que Paulo está dizendo aqui é extraordinário, é muito interessante. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você olhasse para Paulo, você ia ver alguém com cicatrizes, marcas de surra, pedrada, marcas de açoites, marcas de sofrimento, sofrimentos por causa de Jesus, sofrimentos por pregar o Evangelho, sofrimentos por não se deixar intimidar pelas ameaças, pelas pressões, mas continuar pregando. Quando ele via que a situação estava extrema, ele ia para outra cidade, mas lá o nome, a fama já tinha chegado, ele começava a falar, a perseguição já vinha, ele pregava a si mesmo, e assim foi a vida dele. Quem olhasse para Paulo, talvez, talvez não. O mais provável é que não desse absolutamente nenhum valor olhando para uma pessoa desfigurada, uma pessoa que não, certamente não andava vestida luxuosamente, não andava de carruagens para lá e para cá, não andava de primeira classe, não era uma pessoa VIP, como se diria hoje em dia. Mas as marcas que ele tinham muito mais valor para ele do que qualquer outra. Eram as marcas da sua identificação com o Senhor Jesus. Então, a glória para Deus, ela necessita renúncia, ela necessita ter as marcas do novo nascimento e as marcas de uma vida para Jesus, onde se paga o preço de nos identificarmos com ele. Glorificar Deus significa isso, renúncias pessoais. Porque se identificar com Cristo necessariamente passa por reconhecimento de quem nós somos, de fato. E que nós somos pecadores, somos indignos, e de que todo o mérito pertence a Jesus. Essa é a diferença entre a glória dos homens para os homens e a glória para Deus. É óbvio que Deus inspirou muito bem Paulo a terminar essa carta dessa forma. E só resta aqui trazer o desejo, né? E ao mesmo tempo é uma advertência, é um lembrete para nós, que nós vivamos assim, não para nossa glória pessoal, e que Deus nos deu discernimento para percebermos aonde muitas vezes caminhos até supostamente religiosos, com certas pitadas de espiritualidade, podem nos levar a isso. Fugirmos disso, renunciarmos a tudo isso e buscarmos a glória que é de Deus. E assim a gente possa desfrutar dessas bênçãos como Paulo deseja aqui no finalzinho, no versículo 18. Irmãos, ele trata afetuosamente aqui, no final de tudo isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, que assim seja conosco também. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.